Facilis, inconfundível. Você me deixou escapar feito água que ninguém segura na mão. Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração. E agora que eu parti pra outra, você tá querendo. Feito água que ninguém segura na mão.